Me deparei com sonhos, motivos que me mantinham de pé. Decidi exercitar a fé, não ser Tomé. Observei esse mundão tenebroso, cheio de perdição, um puro alvoroço. Tragédias, injustiças, o mal é inexplicável. Somente perto de Deus me sinto inabalável, implacável. Louco também, insaciável. Não sou mais presa fácil pro mal, vulnerável. Já caminhei sem rumo como uma folha seca. Prostituição contém da falsidade muita treta. Dinheiro é combustível do pecado, e muitos por ele ignoram o que já foi pregado. Não matarás, não roubarás o alheio, é consequência da ambição, corrupção, anseio de violência baseada em vingança, de inocência se afastando da criança. De competência não se vê na política. Delinquência cresce de uma forma crítica. Eu não vou ficar parado no vento. Se cumpre a profecia, já é fim dos tempos. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, ei, os injustos vão ficar. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, ei, só os salvos vão reinar. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, ei, os injustos vão ficar. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, ei, só os salvos vão reinar. Conheci a palavra da vida. Finalmente a ferida cicatriza. Eu não ando mais perdido em meio à loucura. Sou guiado pela bússola sagrada, a escritura. Bons ensinamentos aprendi. Felicidade existe, realmente conheci. É, e você que está perdido nesse mundo de ilusão, abra seu coração, receba Jesus Cristo, irmão. Morre velho homem, surge nova criatura. Tudo se renova, tudo muda. Um novo tempo é chegado em sua vida. A ferida se cicatriza. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, os injustos vão ficar. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, só os salvos vão reinar. Os mentirosos. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, os mentirosos vão ficar. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, só os salvos vão reinar. Os fornicários. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, os fornicários vão ficar. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, só os salvos vão reinar. Os feiticeiros. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, os feiticeiros vão ficar. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, só os salvos vão reinar. E os idólatras. Quando o vento forte passar, que Cristo voltar, os idólatras vão ficar. Os homicidas. Os invejosos, os fraudulentos, só os salvos vão reinar. Ambiciosos, arrogantes, desumanos, egoístas, os caloteiros, os trapaceiros, todos que amam e cometem a mentira. Fimezana, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,